amanecer. Eu olho a flita no relógio, são quase 6 horas. Tão tarde e você não voltou. Meus nervos fazem ver um sujo quarto de um hotel. E eu vejo os dois desnudos fazendo amor. A madrugada enche minha alma de solidão. Não quero chorar. Eu nunca entendi o porquê me trocas por outra mulher. Começa a amanhecer, ouço teus passos a chegar. Bêbado eu sei, boneco de trapo e papel. Eu vou ter que mentir que estou dormindo e esperar na escuridão as falsas carícias que eu sei. Me dá um beijo de álcool e amor. Quisera gritar, quisera correr e escapar. E vejo que não sou capaz. Começa a amanhecer, escuto tua respiração e o cheiro em tua pele.